Ligeirinho, todo mundo que tá aqui no Galo tem um carinho especial por você, te conhece por Ligeirinho, mas eu, particularmente, não sei seu nome. Qual que é o seu nome completo? É Rubens Pinheiro da Silva. Rubens? Pinheiro da Silva. Rubens Pinheiro da Silva. Como é que você entrou aqui no Galo? Há quanto tempo atrás? Qual foi a primeira vez que você pisou no Atlético? Atlético tem, vai fazer 37 anos que eu estou aqui dentro. Comecei como atleta, né? Eu era para essa maratona, as corridas de fundo, durante muitos anos aqui. E depois vim trabalhar com juvenil, trabalhei no juvenil. Depois trabalhei no futebol salão, fomos campeão brasileiro. Trabalhei futebol feminino também, fomos campeão brasileiro lá em São Paulo, com um torneio que teve lá. E tá aí, 37 anos aqui dentro. Qual que é a sua função aqui no Atlético? Ou são várias funções e não tem aquela específica? Não, aqui a gente, eu sou mais auxiliar direto aqui no campo, né? Cuido de todo o material, da preparação física. Eu que sou responsável pelas bolas, por tudo que vai pro campo. Já passou muito craque por aqui, né? Muito jogador. Qual que te marcou mais? Qual que você tem uma amizade, um carinho especial? Engraçado, todos aqui a gente tem uma grande amizade, mas uma pessoa que marcou muito aqui dentro foi o Taffarel, uma pessoa que realmente até hoje lembra da gente, né? Quando ele está em Belo Horizonte, às vezes me liga, mantém contato com a gente. Então, quer dizer, é uma pessoa que não esqueceu da gente e a gente não esqueceu dele. E esse apelido Ligeirinho saiu justamente por ser um atleta de corrida? É, pelo fato de eu participar das corridas, né? Então, comecei com esse apelido, o Marcelo Pacote, na época, que pôs esse apelido de Ligeirinho, que eu saía de casa para ir para a vila correndo. E às vezes chegava lá, eles passavam de carro, quando eu vi eu já estava lá dentro da Vila Olímpica, então começou esse apelido de Ligeirinho. O Atlético completando 102 anos hoje, você tem 37 anos de casa, você já faz parte da história. O que isso significa para você, para sua vida, no seu dia a dia? É conhecido na rua também? Como é que é, Ligeirinho? É, isso é importante, é uma vida aqui dentro, né? A gente se sente orgulhoso disso, eu particularmente eu gosto muito do Atlético e minha vida, porque daqui eu consegui construir minha família, minhas coisas. Então eu devo muito ao Atlético e fico feliz com isso. E pelo fato de a gente também ser conhecido aqui dentro, é importante isso. A torcida lembra da gente, é bom. Certo. E tá aqui vestindo a tal falada camisa rosa. O que você achou dessa polêmica? Achou que é uma grande besteira também? Você que tá aqui há muito tempo, nunca tinha tido uma camisa rosa, né? Não, polêmica não é não. Isso é a coisa mais normal. Qualquer clube muda de camisa e nunca deu polêmica. Só aqui que é as coisas da polêmica. É impressionante. A gente fica até chateado com isso, porque não vejo nada demais nisso. É uma cor natural, uma cor bonita, que o Atlético resolveu assumir. E uma coisa que vende, né? Então, quer dizer, se vendeu muito porque é ruim, é coisa boa. Então, quer dizer, importante pra gente isso, não tem nada a ver. O que manda é lá dentro de campo, isso é rivalidade, é parte de torcida, né? Mas pra gente aqui não tem nada a ver, não. Uma coisa muito bonita, ficou muito bacana e valorizada. Ligeirinho, 37 anos de casa, com certeza tem aquela história que você guarda, uma história engraçada que aconteceu aqui, aconteceu lá na Vila Olímpica. Uma história que você pode contar aí pro pessoal. A história engraçada foi do Nelinho, cara. Na concentração, era lá no casarão da Portugal ainda. Tinha um Binha, que era muito amigo da turma lá. E falaram um dia com o Binha que o Nelinho tinha muito medo de assombração, rapaz. E que era pro Binha passar um susto no Nelinho. Aí o Binha pegou um lençol branco, já tava tudo programado. Pegou um lençol para assustar o Nelinho lá no estacionamento. Só tem que deram uma arma pro Nelinho de segurança lá com um festim. Com festim, aí o Binha apareceu, o Nelinho sacou da arma, deu 3 tiros de festim no Binha, e o Binha desmaiou. Achando que era bala de verdade. O Binha desmaiou, cara. Mas já tava tudo programado, tudo já. Saúde aí, caça-fantasma aí do Nelinho. Caça-fantasma, essa foi demais, cara. O Binha quase desmaiou mesmo, passou um aperto danado com ele lá. Quando que foi isso? Ah, foi na época de 80, né? A turma era bem bacana, a turma gostava dessas brincadeiras. Então foi isso que aconteceu. Ligeiro, 102 anos do Galo hoje. Deixa um recado para a massa e também para os jogadores, para todo mundo que faz parte, como diz o Bel, da família atleticana. É, da massa não tem muito o que falar não, né? Que está provando aí que o Atlético é um grande clube, devido à sua torcida, porque um clube sem torcida não é ninguém. Então a torcida do Atlético é tudo para a gente. É um motivo de muita satisfação a torcida Atlética, a gente entrar aqui no Mineirão e ver casa cheia, sempre. Então, quer dizer, acho que o motivo da vida do Atlético é a sua torcida, porque sem ela o Atlético não existiria. E você vai pendurar sua chuteira aqui? É, a gente está trabalhando, né, cara? Eu já aposentei, mas continuo trabalhando, gosto daqui. Enquanto eu tiver saúde, se Deus quiser, a minha vida vai continuar aqui.